em glória, vou caminhando em vitória. Sei que Deus está comigo, eu não temerei o que pode me fazer o mal. Nele está firmada a minha fé e o meu louvor. Eu sei quem Ele é. Sou vitorioso, mas que vencedor. Eu acredito em Sua palavra, Ele é fiel. Ele não mudou e nem mudará. Posso confiar de fé em fé, de glória em glória. Vou caminhando em vitória. De fé em fé, de glória em glória. Vou caminhando em vitória. Mesmo que as lutas venham contra mim, nada poderá me impedir. Sempre cantarei, Ele é o meu rei. Nossa maior esperança. Esperança AM. Tudo de bom para você e sua família. Doce voz que me guia. Eu sei que és meu pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Da nossa rádio para o seu coração. A Rádio Esperança AM. Onde a fé se torna música e toca a alma. Picos e Grande Região, em sintonia com a Rádio Esperança. Unishop Talento, Centro de Solução, Limpeza e Higienização. produtos de limpeza, empresa especializada em equipamentos e produtos de limpeza industrial, residencial, hospitalar e outros. Unishop Tá Limpo. Fica na rua Coelho Rodrigues, 395, Centro, em frente à Unimagem. Maiores informações, ligue 999850159 ou 999923968. Organização Irmão Francisco e Irmã Edilena. Chega de ficar procurando o presente ideal para o seu pai. Aqui na Piauí Eletro, você encontra tudo o que precisa para surpreender quem sempre cuidou de você. Confere aí, bicicleta aro 29 em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros. Smartphone 128 GB com parcelas de R$ 118,90 mensal. Cortador de cabelo por R$ 69,00 à vista. Cadeira diretor com parcelas de R$ 48,50. Churrasqueira elétrica a partir de R$ 36 mensais. Faça esse dia dos pais ser ainda mais especial. Vem para Piauí Eletro. Piauí Eletro, compromisso total com você. Na Piauí Eletroconstruções tem oferta todo dia. Preços imbatíveis especialmente para você. Venha aproveitar. Lavatório granito 67 por 45 por R$ 195. Piso 63 por 63 granilhado por R$ 36. Gabinete para banheiro com espelheira por R$ 470. Revestimento 54 por 107 polido por R$ 99. Kit porta-lisa 215 por 85 por R$ 519. Pendente Adara por R$ 165. Pensou em material de construção? Pensou em Piauí Eletroconstruções. Qualidade, variedade e preço baixo. Piauí Eletroconstruções. Solução total para a sua casa. Churrascaria O Irmão. Para quem gosta do bom churrasco e tradicional churrasco com diversos tipos de carne, está aberto de segunda a sábado das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Temos o melhor churrasco da região. Atendemos também com rodízio, self-service. Fazemos entrega a domicílio. Venha conhecer nossos espaços para confraternização e festas de aniversário e casamento. Churrascaria O Irmão. Fica no povoado Morrinhos, BR-316, quilômetro 322. Ligue 89 999 72 6697. Sua moto precisa de um reparo ou conserto? Isso já não é mais problema. Indicamos a Motopeças São Francisco para solucionar o problema da sua moto. Serviços, peças e acessórios para motos em geral. Diagnóstico de injeção eletrônica com total garantia e qualidade. Motopeças São Francisco, Avenida Deputado Saldiga 426, Bairro Bomba. Fones 3422-2448 e 99987-7300. Imagine você, precisa sair, está atrasado, então você percebe que a chave do seu carro ficou trancada lá dentro. Não adianta quebrar o vidro porque o prejuízo vai ser muito maior. Ou chegar em casa e a porta estiver trancada. Aí você percebe que esqueceu a chave lá onde você estava. Você se desespera, não é mesmo? Sabe qual é a única solução? É chamar o chaveiro. Nesta área, indicamos Francisco Chaveiro. Abertura de carros, motos, residências, cofres, cadeados, cópias de chaves encodificadas e em comuns. Francisco Chaveiro, em novo endereço, Rua Carlos Marcílio 411, por trás da Malva Construções. Fones 999732264 e 98107350. Renato Pinturas Automotivas, serviços de pinturas em automóveis e motos, personalização, recuperação de para-choques, restauração, polimento de faróis, retoques em geral, tudo com os melhores materiais do mercado e mão de obra especializada. Renato Pinturas Automotivas, estamos localizados na rua Professora Marieta Nunes, Ipueiras, próxima passarela, com atendimento rápido, preço justo e aquele capricho que só quem ama seu carro ou moto entende. Ligue agora 994005860. Organização Evangelista Renato. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Rádio Esperança M de Picos, mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Picos. Pastor Presidente Bezaleel Assunção. Assembleia de Deus, uma igreja com visão missionária. Rádio Esperança, o som de todos os corações. Corações. Rádio Esperança AM, anunciando Jesus para Picos e toda a região. Quem acredita em milagre, levanta sua mãozinha lá em cima, assim quero ver. Vambora! Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Olha a situação. Faltava pão. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. E o povo dizia: viúva sem nada. Mais alto. Viúva sem. O povo assim falava. Deixa o povo falar. faltava amigos, apenas alguns inimigos. Certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam: queremos levar os seus filhos pra serem escravos. E ela chorava. E o povo dizia: quero vir, vai. Viúva sem. Outra vez. Viúva sem nada. O povo assim falava. Mas quem tem Deus tem tudo, vai. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. O que aconteceu? Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Diga bem alto assim, vai. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar agora. Quem acredita, diga agora, vai. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. E o fogão que era frio, agora está queimando. E o celeiro vazio está transportando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Agora. Mais uma vez, agora. Agora. Quem está abençoado, joga a mãozinha assim pra cima, assim, ó. Balança assim, balança assim, balança assim. Só quem está abençoado faz barulho de vitória aí. Mas o quê? Vai. Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. E aí? Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar agora. Seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora, viúva que chorava agora, onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava agora vem pagar. E o fogão que era frio, e o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoar. Quando é, quando é? Agora. Outra vez. Agora. Quem está abençoado, aplaude o Senhor. Entre serras e picos, nossa igreja se ergue. levante essa bandeira. Vitória e triunfo, nossa missão é proclamar. Da Assembleia de Deus em Picos, sempre a palavra exaltar. Em firme comunhão, nossa fé se fortalece. Santa palavra que aquece, evangelizando, seguimos a jornada, levando a luz de Cristo em cada caminhada. Espírito Santo em cada um de nós faz sua obra, transformando corações, remindo e mudando história, na visão missionária, alcançando proclamando a salvação em diferentes nações, com fé e devoção cumpriu o mandato de proclamar o evangelho sagrado. Vitória e triunfo, nossa missão é proclamar. A Assembleia de Deus em Picos, sempre a palavra exaltar. Pastor Bezaliel, com fé e devoção, continua a obra do Senhor, guiando o rebanho em oração, cuidando das ovelhas com amor. E com fidelidade, cumpre o ID do Senhor. Rádio Esperança M, fazendo rádio para você. Pra você. Aguardando o momento em que a trombeta vai soar, 10 homens, um encontro eterno vai acontecer. minha dívida morreu em meu lugar. Sendo Deus se fez humano, sua glória rejeitou. Morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Rádio Esperança e Assembleia de Deus de Pipos, juntas, num só propósito. Rádio Esperança AM, anunciando a verdade através da palavra de Deus. Se seu pai ganhasse uma TV de 32 polegadas ou uma cesta de café da manhã no Dia dos Pais, incrível, não é? A Padaria Império pode ajudar nessa experiência. A cada R$ 25,00 em compras, você recebe um cupom. Preenche e concorre a uma premiação especial. Nosso sorteio será dia 7 de agosto. E no Dia dos Pais, o seu paizão já pode estar com presente em mãos. Império do Trigo, pensando em cada detalhe desse dia tão especial. O cheiro, a beleza e bem-estar, uma verdadeira combinação e revolução extraída das árvores, plantas e outros, fazendo chegar até você os mais ricos aromas iguais ao seu gosto. Além de lhe oferecer uma boa oportunidade de negócio, essa marca possui tudo em cosméticos com qualidade e segurança. Uma linha com produtos para bebês, crianças e adultos. Estamos falando de Blossomville Cosméticos, a arte de fazer beleza. Venha conhecer nossa central de atendimento, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 516, Centro de Picos, Piauí. Conheça a Virtex Creche, crédito pessoal exclusivo para clientes Virtex, valores de R$500 a R$5.000 e com parcelamento em até 36 vezes. Acesse creche.virtex.com.br ou o nosso WhatsApp, DDD 89 31 99 09 90, para simular agora mesmo. Dinheiro na mão, de forma fácil, prática e segura. Confira as condições especiais. Moto Peça em São Francisco. Sua moto precisa de um reparo ou conserto? Isso já não é mais problema. Indicamos a Moto Peça em São Francisco para solucionar o problema da sua moto. Serviços, peças e acessórios para motos em geral. Diagnóstico de injeção eletrônica com total garantia e qualidade. Moto Peça em São Francisco. Avenida Deputado Saltiga 426, bairro Bomba. Fones 3422-2448 e 99987-7300. Melhore sua autoestima e alcance beleza e bem-estar. Conheça o Centro de Beleza Unissex, que é especializado em massagens e limpeza de pele. A massagem produz diversos benefícios para o corpo, como controle do estresse, alívio da tensão e dores musculares, melhora da circulação sanguínea, alivia dores de cabeça, diminui o cansaço, além de muitos outros benefícios. O Centro de Beleza Unissex busca cuidar das pessoas com um único objetivo: a qualidade de vida. Centro de Beleza Unissex, onde a beleza e a estética se unem para garantir a sua saúde e bem-estar. Rua da Romana 36, no centro de Picos. Fone 3422-5475 e WhatsApp 992259324. Atende também em Paquetado Piauí todas as quartas-feiras na Rua Joaquim Gonçalves 412 e nas segundas-feiras em Santa Cruz do Piauí, Rua Costa e Silva, no Salão Dona Bela. Parada Gospel, o ponto da fé cristã. Vendas de bíblias, harpas, cartões, folhetos, livros e artigos evangélicos. Telefones 899-8811-1253 e 98816-1734 ou 98142-6806. Parada Gospel, o ponto da fé cristã. Na hora de comprar frutas e verduras, indicamos a frutaria do Irmão Tiné. Tudo em frutas e verduras diretamente do produtor para você, consumidor. Garantimos o menor preço e qualidade no atendimento. Afinal de contas, a dona de casa merece. A frutaria do Irmão Tiné fica no bairro Junco, próximo à Caixa d'Água. Fone 99925-9407. 99925-9407. Organização Irmão Tiné. Imagine você, precisa sair, está atrasado, então você percebe que a chave do seu carro ficou trancada lá dentro. Não adianta quebrar o vidro porque o prejuízo vai ser muito maior. Ou chegar em casa e a porta estiver trancada. Aí você percebe que esqueceu a chave lá onde você estava. Você se desespera, não é mesmo? Sabe qual é a única solução? É chamar o chaveiro. Nesta área, indicamos Francisco Chaveiro. Abertura de carros, motos, residências, cofres, cadeados, cópias de chaves encodificadas e em comuns. Francisco Chaveiro, em novo endereço, Rua Carlos Marcílio 411, por trás da Malva Construções. Fones 99973-2264 e 98100-7350. A família é a maior instituição criada por Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma família. Jesus veio através de uma família. A igreja se unirá a Cristo e formará uma família. A família é a base de todas as sociedades humanas. Enquanto a família permanecer de joelhos, sempre ficará em pé diante das adversidades. Estamos em guerra contra as forças das trevas. Faça como Neemias, em uma mão, o instrumento de trabalho. Na outra, a arma infalível, a palavra de Deus. Todo projeto divino para a sua vida está entrelaçada em sua família. Todas as bênçãos de Deus têm como objetivo final alcançar a sua família. Família, projeto de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Picos, sob a presidência do pastor. Elevando seus pensamentos com canções de adoração. A Rádio Esperança AM, sua trilha sonora para a fé. De tudo quanto hoje eu tenho, mais importante é ter a ti. De tudo quanto já ouvi, o melhor foi escutar que você me ama, Jesus. Eu sei que tu me amas, Jesus. De tudo quanto eu já vi, a coisa mais linda é o teu amor. De tudo quanto já vivi, o melhor foi descobrir que você me ama, Jesus. Sei que tu me amas. Obrigado por me amar, Jesus. Eu vou sempre te amar, Jesus. A minha vida entrego a ti, o meu sei que tu me amas, Jesus. Sei que tu me amas, Jesus. Obrigado por me amar, Jesus. Eu vou sempre te amar, Jesus. Minha vida entrego a ti, o meu prazer é te seguir. Eu quero sempre agradecer, e a todo mundo vou dizer que você me ama, Jesus. Sei que tu me amas, Jesus. Sei que tu me amas, Jesus. Sei que tu me amas, Jesus. Obrigado por me amar, Jesus. Eu vou sempre te amar, Jesus. Obrigado, Jesus. Picos e grande região em sintonia com a Esperança AM. AM. AM. A presença é o meu lugar.

João 3,16. Vivemos num mundo esquisito, à primeira vista incompreensível, cheio de contrastes e contradições. Povos odeiam-se e lutam até as últimas forças, chegando ao limite do extermínio em nome da justiça e de espaço territorial. Um jovem universitário mata a tiros uma namorada que desiste dele em nome do amor. Aviões de toda parte do mundo aterrizam com carga completa de roupas, alimentos e remédios em aeroportos de países assolados pela seca, doenças e fome em nome da solidariedade humana. Em algumas igrejas realizam-se feitos extraordinários, aparentemente milagrosos, mas simultaneamente há rumores de corrupção, tráfico de influência, ganhos ilícitos, favorecimentos interesseiros em nome da fé. Nosso mundo contraditório que se debate entre o bem e o mal, sem conseguir sequer unanimidade entre esses dois conceitos, é amado nada mais, nada menos que pelo próprio Deus, Criador de tudo e de todos, afirma o evangelista João. Deus que poderia estar de costas para nós, desapontado com a bagunça em que transformamos sua criação e suas criaturas, indica a saída para nossa confusão e contradição. Oferece como mediador o seu único filho, trazendo-nos de volta para si e uns para os outros, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ter Cristo no coração pela fé é a saída para cada um e para o mundo. Picos e grande região em sintonia com a Rádio Esperança. Esperança. Esperança M 850 kHz. Esperança M. Conheça a Virtex Crédito, crédito pessoal exclusivo para clientes Virtex, valores de R$500 a R$5.000 e com parcelamento em até 36 vezes. Acesse crédito.virtex.com.br ou nosso WhatsApp DDD 89 31 99 09 90 para simular agora mesmo. Dinheiro na mão, de forma fácil, prática e segura. Confira as condições especiais. Venha conhecer o Centro de Soluções em Limpeza e Higienização de Picos. A Unishop tá limpo, tudo para facilitar a sua vida, seja no trabalho ou limpeza diária. Temos produtos profissionais para eliminar todos os tipos de sujeiras. Confira! Unishop tá limpo, Rua Coelho Rodrigues, 395 Centro, Picos, Piauí. Unishop tá limpo, o seu shopping da limpeza. Churrascaria O Irmão. Para quem gosta do bom churrasco e tradicional churrasco com diversos tipos de carne, está aberto de segunda a sábado das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Temos o melhor churrasco da região. Atendemos também com rodízio, self-service. Fazemos entrega a domicílio. Venha conhecer nossos espaços para confraternização e festas de aniversário e casamento. Churrascaria O Irmão. Fica no povoado Morrinhos, BR-316, quilômetro 322. Ligue 89 999 72 6697. O cheiro, a beleza e bem-estar. Uma verdadeira combinação e revolução extraída das árvores, plantas e outros, fazendo chegar até você os mais ricos aromas iguais ao seu gosto. Além de lhe oferecer uma boa oportunidade de negócio, essa marca possui tudo em cosméticos com qualidade e segurança. Uma linha com produtos para bebês, crianças e adultos. Estamos falando de Blossomville Cosméticos, a arte de fazer beleza. Venha conhecer nossa central de atendimento, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 516, Centro de Picos, Piauí. Chega de ficar procurando o presente ideal para o seu pai. Aqui na Piauí Eletro, você encontra tudo o que precisa para surpreender quem sempre cuidou de você. Confere aí, bicicleta aro 29 em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros. Smartphone 128 GB com parcelas de R$ 118,90 mensal. Cortador de cabelo por R$ 69,00 à vista. Cadeira diretor com parcelas de R$ 48,50. Churrasqueira elétrica a partir de R$ 36 mensais. Faça esse dia dos pais

no ritmo da fé. Para louvores e mensagens que tocam o coração. Sintonize a Rádio Esperança AM. Sintonia ZYI 909, 850 kHz. Rádio Esperança AM. Picos, Piauí. Olá, ouvintes, cordialmente, boa tarde. Irmãos em Cristo, a paz do Senhor. 12 horas, 5 minutos. Estamos iniciando o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus em Picos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Com muita alegria, estamos de volta nesta tarde especial de quarta-feira para mais um programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus em Picos, um órgão oficial da Assembleia de Deus, onde transmite a mensagem da Palavra de Deus e informações. Então, nesta tarde, nossos agradecimentos por mais uma vez estarmos nos estúdios da Rádio Esperança M de Picos. Sempre com a direção geral do pastor Bezaliel Assunção, direção administrativa, pastor Martinho Borges. E a apresentação nesta tarde aqui com seu irmão em Cristo, Inácio Gomes. A sonoplastia do nosso querido missionário Natan Moura. E você do outro lado, aí pelo rádio, acompanhando a nossa programação. Hoje, apenas pelo aplicativo Rádios Net para todo o Brasil, em conexão conosco a Rádio CEADEP, em Teresina, na capital piauiense, e também aqui na grande região de Picos, na Grande Picos, o AM 850, as ondas médias do rádio, transmitindo a palavra de Deus. Com muita alegria, até às 13 horas, minha gente, fiquem conosco e a nossa oração nesta tarde é que todos estejam na plena paz em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, é a nossa paz, a nossa alegria. Com Ele haveremos de sermos vencedores em nome de Jesus. Convido meu companheiro, meu amigo e irmão Natan Moura, começo saudando a ele com a paz do Senhor e convido para orar conosco. Maravilha, vamos orar nesta tarde. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós, Senhor, te agradecemos por esta rica e sublime oportunidade de te louvar e te engrandecer. Deus, nesta tarde te pedimos que possa nos dirigir com a tua potente e graciosa mão para cumprirmos o teu querer, Senhor, através dos louvores, através da participação, através dos comentários, que cada momento deste culto online seja para a honra e glória do teu santo nome. Vai edificando vidas, libertando pessoas, dando a resposta que nossos ouvintes precisam para as suas indagações. Assim nós oramos e por fé nós agradecemos. Agradecemos no nome de Jesus. Muito bem, com alegria, com satisfação. Nosso roteiro musical, você vai cantar conosco, louvar ao Senhor, depois de uma manhã maravilhosa de bênçãos em Deus, tenho certeza nisso para todo o povo de Deus. Agora no almoço, e a companhia aqui no programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus em Picos. Primeiro número musical, Natan, você já escolheu, A nossa querida harpa cristã, Natan. Vamos louvar o hino de número 366, intitulado O Nascimento de Jesus. Que bênção. Toca, Natan. Cristo trouxe lá do céu. nossa gratidão também para quem nos fez salvar. Oh, aleluia, Cristo Jesus, o enviado Filho de Deus, luz do luz que a vida produz. Cristo trouxe lá do céu em um rio de adoração a Jesus, Senhor, ofertar nosso grato coração que sentiu o amor sem par. Oh, aleluia, Cristo Jesus, o enviado. Toda glória, toda honra é dado ao nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é 30 de julho, Natanael, né? Penúltimo dia do mês de julho, é meio do ano, mais de meio do ano, né? 2025. E a nossa saudação com a paz do Senhor Jesus aos queridos e amados irmãos espalhados por esta grande região picoense. E a todos que estão na nossa escuta, aqui pela Rádio Esperança M, como também pela Rádio CEADEP na capital piauiense, Natan. Maravilha, irmão Inácio Gomes, uma paz do Senhor a cada um dos nossos irmãos espalhados em toda a micro-região, macro-região da nossa cidade, a capital do mel, que transitam aqui, que é o maior, segundo maior entroncamento do Brasil e o maior entroncamento, se não me engano, do Nordeste. É, exatamente, maior do Piauí, certamente. É, você que está sintonizado, tenha certeza que você encontra os melhores louvores, canções que alimentam o seu ser. Se você quiser participar, apenas clique no seu telefone ou no seu WhatsApp, 3422-6987, DDD é 89. Vamos prosseguindo, minha gente. Natan, hoje é quarta-feira, né? E a gente sabe que às quartas-feiras, todas as congregações do Campo de Picos apresentam o círculo de oração. Praticamente todas as congregações, né, Natan? Todas as congregações, quarta-feira, círculo de oração, um momento edificante da casa de Deus. Você pode estar participando aí na congregação que está no seu bairro. Lembrando também que hoje haverá uma excepcional reunião aqui no Templo Central com todos os dirigentes e obreiros e equipes formadas para alugarmos a conferência Missão no Lar. Muito bem, será o horário, Natan? Hoje às 19 horas. 19 horas, muito bem. Vamos prosseguindo, minha gente, 12 horas, 12h16 aqui na capital do mel do centro-sul do Piauí, Natan. Belíssima Picos, né? Belíssima Picos, a capital do mel, realmente é uma cidade excepcional. Terceira maior cidade piauiense. E aqui tem um povo que louva, exalta, bendiz o nome do Senhor Jesus com alegria, né? Com muita gratidão, com muita alegria servindo a Deus. Assembleia de Deus em Picos, desde 1947, proclamando as verdades em Cristo Jesus. Naquele tempo, tudo muito pequeno, se gerando tudo com relação à cidade hoje, diferenciada, né, Natan? Mas a obra de Deus fortíssima para a glória do nome dele. Templo Central, cada bairro em Picos, um templo lindo e o povo de Deus se congregando, louvando e exaltando. O que é bom? Exaltação apenas para o Senhor Jesus. Ele é o dono da glória, ele é o dono de toda honra, Natan. Maravilha, ele é o dono de toda honra, toda glória e todo louvor, e a ele nós prestamos esta devoção e este amor, porque ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai. Eita maravilha! Natan, quero convidar você, sabe para quê? Para buscar aí na voz de Canção e Louvor, Eu Cuido de Ti. Esta melodia é para você, amados. Amados irmãos que estão na nossa companhia, cante conosco. Você pode estar almoçando, mas pode aumentar o volume do seu rádio e ouvir esta bela canção, este belo hino, Deus falando profundamente no seu coração. Toca, Natan! Eu cuido de comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois dá tua vida. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa. Toda glória, toda honra ao nosso Senhor Jesus. Boa tarde na paz do Senhor aos queridos irmãos na capital piauiense, amados que fazem a Rádio CEADEP, é? E aqui nossa saudação ao nosso querido pastor em Santa Cruz do Piauí. Mande um abraço e a paz do Senhor para ele aí, Natan. Santa Cruz do Piauí, pastor Delson Pacheco. Isso, pastor Delson Pacheco. Nosso querido irmão Delson, pastor Delson, sempre vem a Picos, né, Natan? Sempre dá uma passada aqui nos estúdios da Rádio Esperança, passou para o pastor Delson. Irmãos em Paquetá do Piauí, a nossa saudação também. Vamos dar um giro aqui pela região de Picos, Natan. Começamos por Santa Cruz do Piauí, vamos cumprimentando os irmãos em Paquetá do Piauí. Vamos também a Dom Expedito Lopes, 30 quilômetros de Picos, lá, pastor Edilberto Cardoso, a paz do Senhor Jesus e a toda a igreja que está nos seus cuidados pastorais. Queridos e amados irmãos em Itainópolis, né? Nossa saudação, Itainópolis, Vera Mendes. Alô, irmãos em Isaías Coelho, é, rapaz, também, queridos irmãos em Fronteiras do Piauí, recentemente tivemos a EBO lá, né, Natal, você foi lá, muita participação, muitos obreiros de todo o estado do Piauí, na direção de Deus, mas na coordenação da CEADEP, através do nosso pastor presidente, pastor Bezaliel Assunção, Natanael. Pastor Bezaliel Assunção, está em viagem nosso querido pastor presidente, esteve também realizando nesse final de semana vários trabalhos no Piauí e fora, trabalhos como a UJADEP, trabalhos dos jovens, congresso, legado. Também teve ali na igreja, na cidade de Tirirical, o pastor Osiel Gomes sendo realizado a segunda conferência de tradução da Bíblia, onde teve se organizando 28 instituições brasileiras e internacionais que tem por objetivo traduzir a Bíblia em todas as línguas do mundo. Esteve participando o pastor Daniel Pereira, junto de alguns outros obreiros, e é uma bênção de Deus, sempre trazendo o melhor para a Igreja de Picos. A CEADEP, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí, eu acompanho já de muito tempo, Natan, desde a época do pastor Paulo Belisário Carvalho, depois pastor Nestor Mesquita, agora na direção do nosso querido pastor presidente, pastor Bezaliel Assunção, também presidente da Assembleia de Deus em Picos. E a CEADEP faz um trabalho maravilhoso em todo o Piauí, todas as Assembleias de Deus, né? Aí na gestão da CEADEP, coordenado pela CEADEP, todos os obreiros, a obra prossegue avante para a glória de Deus, né, Natan? Prossegue avante para a glória de Deus. O Senhor tem abençoado, abrindo as portas, e certamente grande é a vitória em nome de Jesus. Vamos cumprimentar nosso querido amigo e irmão em Cristo, pastor Cláudio Barbosa. É lá na região, ela ainda é região pertencente à Paulistana, Queimada Nova no Piauí. Alô, pastor Cláudio, a paz do Senhor Jesus. Vamos cumprimentar os irmãos de São Luís do Piauí, aqui na grande região de Picos, Natan. E também, queridos irmãos em Bocaina, São João da Canabrava, Sussuapara, São José do Piauí, Geminiano, todas aqui na grande região picoense. Vamos cantar, Natan, dedicar a todos os irmãos esta belíssima mensagem musical. Nani Azevedo, você vai cantar mesmo, olha só. Lindo hino, bonito hino, canta Nani Azevedo, Deus é fiel, toca Natan. Deus é fiel, Deus é fiel. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha aí, Natan, está escrito em Marcos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Devemos estar em contínua vigilância, né? Em contínua vigilância, né, Natan? Sempre aguardando a volta de Cristo. Não há aviso prévio, né? O que devemos é estarmos preparados, a igreja que louva e exalta o Senhor, estarmos preparados para este grande dia, a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então, ninguém realmente deve estar disperso, né? A cada dia, entrando cada vez mais a presença de Deus, buscando a Ele com muita dignidade, com muito carinho, com muita fé, com muita dedicação, né? E assim ser fiel, louvando ao Senhor, buscando da Ele a sua graça, né? E estar atentos aí para este grande dia. Ninguém vai saber o dia e a hora, somente os anjos e o Pai. O negócio é sério, né, Natan? Tem que estar preparado. Meu caro amigo Natanael, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos tocar mais um lindo hino na voz de Caleb, a mensagem musical Jesus. Dedicar para todos que estão na nossa companhia, na nossa escuta, em todo o Piauí. Belíssimo hino. Cante conosco, minha gente. Já já voltaremos com mais informações dentro do programa A Voz da Assembleia de Deus. Agora sim, belíssimo hino, a voz de Caleb, Jesus. Minha vida, dá-me paz e calma. problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Cantem ao Pai, Pai, Pai, Pai. Santo é seu nome, Santo, Santo. Apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim, me atrai ao teu lado para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Cantem ao Pai, Pai. Seu nome Santo, Santo, Santo. Jesus, Jesus, Jesus. Cantem ao Pai, Pai. Toda glória e honra é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, penúltimo dia do mês de julho de 2025. Esta é a Rádio Esperança, transmitindo o programa Voz da Assembleia de Deus. E daqui nossa saudação especial a toda a mocidade da Igreja de Picos, né? Nossos queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. E dizer da nossa satisfação em termos uma juventude firme, alegre, fazendo a obra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto e tira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 1 a 3, para você seguir meditando nesta tarde especial de quarta-feira. Natanael, e nós vamos ter final hoje reunião logo mais às 19 horas no Templo Central, e também grande atividade da igreja no final de semana, Natan. Exatamente, irmão Inácio Gomes, nesse final de semana haverá atividade na igreja, conferência Missão no Lar. Conferência Missão no Lar. Com a presença do nosso irmão ali diretamente de Davinópolis, no Maranhão, pastor Wilson Filho, que é membro da Comissão de Estratégia, Evangelismo e Discipulado da CGADB. Conferência Missão no Lar diz respeito a um projeto que começa a ser aplicado aqui no Piauí e vai ser também aplicado aqui na cidade de Picos, um projeto que visa o trabalho de grupos familiares, onde a igreja vai estar se reunindo em diferentes localidades do bairro onde se encontra, e assim fazendo a obra de Deus. Uma bênção, e Floriano já tem aplicado esse projeto e muitos são os frutos ali colhidos. Muito bem, então a expectativa é grande para este grande trabalho no final de semana, no âmbito da Assembleia de Deus em Picos, com local aqui, é o Templo Central, Natan? Exatamente, Templo Central da Assembleia de Deus de Picos, você pode estar participando, convida Pastor Bezaleão, convida toda a igreja a estar participando, especialmente todos aqueles que se comprometem com a obra de Deus. Vamos convidar Silvan Santos, belo hino, Me Ajuda Deus. Ah, Natan, vamos trazer aí na voz de Silvan Santos, Me Ajuda Deus. Essa melodia é para todos que estão na nossa sintonia aqui em Picos, né? A capital do mel do centro-sul do Piauí, assim como em todo o Piauí. Nosso abraço fraternal aos queridos irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Silvan Santos, Me Ajuda Deus, dedicando a todos que estão na nossa sintonia. Me derramar tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Toda glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Já são 12 horas 49 minutos na cidade modelo do Piauí, Picos. Alô, irmãos, nossa saudação a todos, tá bom? Continue assim ouvindo a nossa programação diariamente de segunda a sexta-feira neste horário. São lindos hinos para ser um enlevo espiritual. Natan, vamos trazer o último hino desta programação de hoje, né? Dedicar para todos os irmãos que estão na nossa companhia. Logo após o término do hino, nós vamos encerrar a nossa programação, mas não saia daí. Espere-nos, aguarde-nos, vamos convidar você para orar conosco daqui a pouco. Então, deixa o tempo passar, né? Mas maravilha, continue com a gente também, aqui ouvindo a voz da Assembleia de Deus. A dupla picoense Irismay Martinho, louvando a Deus com a mensagem musical Nunca. Esta melodia é para você que está na nossa sintonia. No ponto, Natan? Então toca, dedicação a todos que estão acompanhando a voz da Assembleia de Deus em Picos. No céu, Jesus espera você. Senhor. De louvor ao nosso Deus. Ouça a sua voz a te chamar. Venha hoje mesmo te entregar. No céu Jesus espera você. No céu Jesus espera você. No céu Jesus espera você. Meu caro Natanael, a paz do Senhor Jesus, obrigado pelos trabalhos técnicos a você, mas convido você agora novamente para agradecer a Deus em oração nesta programação de hoje e ser grato a Deus por tudo, né, Natan? Convidar os nossos amados irmãos e amigos em todo o Piauí para estar conosco amanhã, se Deus nos permitir, pontualmente, meio-dia. Ore então por todos nós, Natan. Oremos então nesta tarde. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te rendemos graças por esta oportunidade que tivemos de aqui estar para te louvar e te engrandecer, Senhor. Deus bendito, eu quero te rogar, ó Pai, que venha sobre nós com teu Espírito Santo, dirigindo a cada um de nós para cumprirmos a tua boa vontade, que em cada lar, em cada transporte, que em cada ouvido daqueles que nos ouvem, seja abençoado com a tua presença, seja visitado com teu Espírito, ó Pai, e transformado a mentalidade, transformado a realidade pela paz que sobrepõe todo o entendimento que vem do Senhor. Deus poderoso, nós te oramos nesta tarde, agradecendo e bendizendo por tudo quanto fazes, e muito além do que percebemos, a tua mão é poderosa. Em nome de Jesus, amém. Pois muito bem, chegamos ao final do programa A Voz da Assembleia de Deus em Picos. Nossa gratidão a você pela companhia. Estamos aqui e com certeza nós estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Isso se o Senhor Jesus nos permitir, queremos a sua companhia. Direção geral, pastor Bezaliel Assunção. Direção administrativa é pastor Martinho Borges. Direção administrativa, pastor Martinho Borges. Apresentação, irmão Inácio Gomes. Sonoplastia do nosso querido Natanael Moura. Paz do Senhor Jesus a todos, fiquem na paz do Senhor. Até lá. Esta é a sua sintonia, ZYI 909, 850 kHz, Rádio Esperança AM, Picos, Piauí. Rádio Esperança AM, anunciando Jesus para Picos e toda a região. Rádio Esperança AM, anunciando Jesus para Picos e toda a região. O cheiro, a beleza e bem-estar. Uma verdadeira combinação e revolução. Uma delas se compara ao som de sua voz, falando ao meu coração. Me encorajando a prosseguir, dizendo.

aquele menino que há 2000 anos numa manjedoura nasceu em Belém, veio ensinar aos seres humanos amar uns aos outros, fazer só o bem, cresceu sem orgulho e viveu sem maldade, não teve fortuna e riqueza, não quis, clamou por justiça e pregou a verdade, pedindo que o mundo seguisse feliz. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. Foi advogado das causas perdidas, ressuscitou mortos, multiplicou pão, deu visão a cego, salvou muitas vidas e fez na montanha o seu santo sermão. Acalmou os mares, abrandou os ventos, grande multidão ouviu sua voz, parábolas, mensagens e ensinamentos, milhares de exemplos deixou para nós. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. Para salvar a todos foi crucificado, entre dois ladrões humilde morreu, quem pregou justiça foi injustiçado, e a humanidade pouco lhe entendeu. Nós devíamos ter a mesma humildade, amar uns aos outros e seguir a Jesus, respeitar o próximo, fazer caridade e morrer como ele nos braços da cruz. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. O novo milênio chegou sorridente, o mundo caminha em busca da paz, os homens precisam se amar mutuamente, morrer muito menos, viver muito mais. As nossas crianças precisam da vida, sem armas, sem drogas, sem ódio e rancor. Cada criatura reflita e decida se morre na guerra ou vive no amor. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. Canta no meio da dor, canta no meio da dificuldade, sabendo que o Senhor Jesus, ele entende o teu clamor. Eu sei que é difícil cantar quando a porta se fechou, sonhar quando o tempo já passou, sorrir pra alguém que já te rejeitou. Mas que bom que Deus nos dá uma lição em meio à aflição, na noite em que o mestre lhe foi traído o fim. Cantou uma canção com o coração sangrando, pois tinha um propósito o esperando. Canta, mesmo em meio à dor. Ore, se a porta se fechou, entenda que tudo é um propósito pra glorificar. Deus quem me sustentou. Se a porta se abre, meu filho, adore. Mas se ela se fechar, faça culto ao Senhor, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Se posicione, filho, como alguém que já venceu. Deus é especialista em levantar do chão. Fazendo rádio pra você. Pra você. Como pode acontecer da ceder com a própria fonte. Porque isto aconteceu quando Cristo padeceu em nosso lugar no monte. Água quis como milagre, mas lhe deram só vinagre e o castigo tão cruel. Pega a tua Bíblia e leia. Cristo disse: tenho sede, porém só lhe deram fé. Foi quando a fonte teve sede. Teve sede a fonte, sim. De águas vivas fica a fonte. Cristo teve lá no monte sede por você e por mim. Foi quando a fonte teve sede. Teve sede a fonte, sim. Esta fonte é Jesus. Ele teve lá na cruz sede por você e por mim. Só, e a mulher de Samaria seu pedido preferiu quando Cristo lhe pediu um pouquinho de água fria. Ela não reconheceu que aquele galileu que pediu-lhe água veio. Não sabia que o moço era o dono do poço, dono da água também. Foi quando a fonte teve sede a fonte, sim. De águas vivas fica a fonte, Cristo teve lá no monte, sede por você e por mim. Foi quando a fonte teve sede. Teve a fonte, sim. Esta fonte é Jesus. Ele teve lá na cruz sede por você, por mim, por mim, por ti, por mim, por ti. E o quanto ele se priva, padecendo no deserto, sendo que ali por perto jorra fonte de águas vivas. O autor das almas calmas sente sede pelas almas deste mundo tão cruel. Pela tua, inclusive, vive pelo deserto, vem beber água do céu. Foi quando a fonte teve sede a fonte, sim. De águas vivas fica a fonte, Cristo teve lá no monte, sede por você e por mim. Foi quando a fonte teve sede. A fonte, sim. Esta fonte é Jesus. Ele teve lá na cruz sede por você e por mim. Por mim, por ti, por mim, por ti, por mim, por ti.

do pó necessitado e faz assentar na mesa do rei. Eu reconheço que do lixo ele me tirou e pela aqui neste lugar, Jesus Cristo vai te tocar com brasa de fogo, irmão, e vai te batizar. Aqui tem muito fogo, é fogo santo de Jeová, mas só vai receber aquele que dá lugar. Tem sapato de fogo e muito renovo, Jesus tá tocando com brasa do altar. Vem te glorifique e recebe poder. Agora de Deus está neste lugar. Sapato de fogo e muito renovo, Jesus tá tocando com brasa do altar. Vem te glorifique e recebe poder. Agora de Deus está neste lugar. Vejo uma nuvem de fogo cobrindo todo este lugar. Deus hoje faz chover, deixa essa chuva te molhar. É só abrir a tua boca e dar glória a Jeová. Deixa a unção te tocar e transformado tu serás. Tem sapato de fogo e muito renovo. Jesus tá trocando com prazas altas. Quem se glorifique e recebe poder. Agora se Deus está neste lugar. Sapato de fogo e muito renovo. Jesus tá trocando com prazas altas. Quem se glorifique e recebe poder. Agora se Deus está neste lugar. Como foi em Pentecostes, o Espírito Santo vai soprar sobre a tua vida e em novas línguas falarás. Tem labareda de fogo, muita unção aqui vai descer. É avalanche de glória, irmão, glorifique e receba agora. Receba renovo, receba unção, receba a cura e a libertação. Deus está agindo aqui neste lugar, ninguém pode impedir o seu operar. Sapato de fogo, muito renovo. Jesus tá tocando com brasas altas. Quem se glorifique e recebe poder. Agora de Deus está neste lugar. Sapato de fogo, muito renovo. Jesus tá tocando com brasas altas. Quem se glorifique e recebe poder. Agora de Deus está neste lugar. Agora de Deus está neste lugar. eu quero ver a tua face. Senhor, quero sentir a tua presença em mim. Eu preciso do Senhor aqui comigo pra me ajudar. Quero prosseguir, vem me ajudar, Senhor Jesus. Preciso de ti, preciso de ti, ó Pai. Preciso de ti, Senhor. Sem tua presença não vou conseguir chegar. Preciso de ti, ó Pai. Preciso de ti, Senhor Jesus. Sem tua presença sou folha no tempo que o vento levou. Espírito Santo de Deus, preciso de ti. Espírito Santo, faz morada em mim. Espírito Santo, preciso de ti. Face, Senhor, quero sentir a tua presença em mim. Eu preciso do Senhor aqui comigo pra me ajudar. Quero prosseguir, vem me ajudar, Senhor Jesus. Preciso de ti, preciso de ti. Nova todo dia. Rádio Esperança AM, anunciando Jesus para Picos e toda a região. A Rádio Esperança AM. Diga para todos que você escuta Rádio Esperança, compromisso com Deus e com você.

vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei vida, eu tô vivendo assim, na companhia dele, da presença dele, eu não vou sair. Me encontrei com ele, dele eu não abro mão, ele mudou minha sorte, me livrou da morte, me deu seu perdão. Ai, ai, ai, esse amor já grudou. A esperança ecoa, levando amor e fé ao seu coração. A Rádio Esperança AM. Mão do Mestre no viver, no morrer.